Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. ZYK 520, 1200 kHz. Ondas curtas. ZYE 960, 31 metros, 9615 kHz. ZYE 961, 16 metros, 17815 kHz. Emissoras da Fundação Padre Anchieta, Centro Paulista de Rádio e TV Educativas. Rua Senes Brig, 378, Água Branca, São Paulo. E-mail falicom@radioculturabrasil.com.br. Dia 1º, segunda-feira, a Rádio Cultura Brasil estreia a série Jacó do Bandolim Especial. Uma homenagem aos 90 anos de nascimento do músico carioca, com gravações raras e depoimentos exclusivos. Jacó do Bandolim Especial, série em 5 episódios. Estreia segunda-feira, dia 1º de dezembro, à 1 da tarde, aqui na Rádio Cultura Brasil. Rádio Cultura Brasil, a sintonia da música brasileira. No ar, 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. E atenção, muitíssima atenção. Você está sintonizadíssimo na Rádio Cultura Brasil. Nesse exato momento, estamos dando início a mais uma estupenda edição do 78 RPM. Quem conhece já sabe, e quem nunca escutou, fique sabendo que o 78 RPM é aquela série de programas do tempo dos sabonetes Limol e da revista Fonfon. 78 RPM e a boa música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. O 78 RPM tem a minha apresentação, Celso Brambila. Texto, seleção musical e direção de Márcio Barker. Deixa esta mulher chorar, deixa esta mulher chorar. Para sermos exatos, estamos em dezembro de 1930. O rádio e o disco divulgavam novidades. Uma delas era um novo tipo de samba que tinha títulos como esse aí ao fundo, Deixa Essa Mulher Chorar. Deixa esta mulher chorar. Outra novidade era essa dupla aí ao fundo, Chico Alves e Mário Reis. Dois estilos diferentes de interpretação, mas que se completavam. Duas carreiras independentes, mas que se uniram por um tempo. Aliás, naquela época não eram incomuns as duplas, trios, quartetos, quintetos e por aí afora. Em nosso encontro de hoje, o samba interpretado por mais de uma voz, sejam em duplas, trios, quartetos, quintetos e, como disse há pouco, por aí afora. Iniciamos com uma dupla, um trio e um quarteto. Amor, tá tudo acabado entre nós, é que dor. quero seu amor. Está tudo acabado entre nós, é que dor. Não viu sua cidade iluminada, beira dos sete calçada, nem subiu a Conceição. Seus lindos coqueirais e cada palma me falou mais alto a alma e prendeu meu coração. Não quero dar exemplo, só contemplo a verdade, não minto. Falo somente o que sinto e não sou baiano. Não quero dar exemplo, só contemplo a verdade. Não minto, falo somente o que sinto e não sou baiano. Não. Cantei também no Jandaia e fui contrito bom sim. Foste a Conceição da Praia. Fiz uma prece por mim. Também da cidade alta, no meu peito que não falta é recordação. Ai, ai, ai, ai. E não sou baiano, não. Bahia, Bahia, querida. Quem pintou sua aquarela? Só viu farofa amarela. Batapá e canjerê. Ai, ai, ai. Não viu você. Ai, ai, ai. Não viu, pois ela não vê. Não viu sua cidade iluminada, beira dos sete calçadas, nem subiu a Conceição. Seus lindos coqueirais de cada palma me falou mais a palma e prendeu meu coração. Não quero dar exemplo, só contemplo a verdade. Não minto, falo somente o que sinto e não sou baiano. Não quero dar exemplo, só contemplo a verdade. Não minto, falo somente o que sinto e não sou baiano. papai sempre foi bom camarada. Como já havia anunciado, aí foram uma dupla, um trio e um quarteto. Quebrou Meu Cavaquinho é de Roberto Martins e Jorge de Castro, que nós ouvimos com a dupla Verde Amarelo. Em seguida, de Valdemar Ressurreição, Eu Não Sou Baiano, com o trio de ouro. Depois, na interpretação do quarteto de bronze, de Roberto Martins e Mário Rossi, A Vontade do Papai. Estamos apresentando 78 RPM. E no 78 RPM de hoje, o samba na interpretação de duplas, trios, quartetos, quintetos e por aí afora. Samba da minha terra, deixa a gente embora. A chegada do cinema falado foi, sem dúvida, um misto de susto e revolução. Com ele chegou infinitas novidades e modismos. Naquela passagem dos anos 20 para os 30, uma das novidades era a presença de grupos vocais nos filmes norte-americanos. A ideia logo foi adotada por aqui. E o primeiro grupo a harmonizar um conjunto de vozes no Brasil foi o Bando da Lua. Na sua esteira vieram outras lendas. Vamos ouvir? Edmundo nunca sabe bem o que faz. Ele é um sujeito distraído demais. Dizem que uma noite quando em casa chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão, e os chinelos no seu travesseiro botou, e se agitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte, depois de levantar, encheu a banheira para um banho tomar. Foi para a cozinha e fritou o roupão, e a água da banheira ele mexeu com a colher. Depois de passar pasta de dente no pão, foi se lavar na xícara de café. É demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz, do Edmundo. Todo mundo diz que não há jeito mais. É demais, o homem não sabe o que faz. Eu tenho pena do rapaz, do Edmundo. Todo mundo diz que não há jeito mais. Chegou, antes de ir pra cama ele fez tal confusão, e os chinelos no seu travesseiro botou, e se agitando foi dormir no chão. Na manhã seguinte, depois de levantar, encheu a banheira para um banho tomar. Foi para a cozinha e fritou o roupão, e a água da banheira ele mexeu com a colher. Depois de passar pasta de dente no pão, foi se lavar na xícara de café. Lembrando os olhos lindos que vinham me visitar. Hoje vejo no céu duas estrelas e fico triste ao vê-las recordando seu olhar. Oh, veio a missão de querer, amei, mas um dia sem saber chorei. Saudade, e não tive mais felicidade. Veio a missão de querer, amei, mas o dia sem saber afundaram na dor de uma saudade. E não tive mais felicidade. Amei, vivi cantando, porém amei demais. E tanto amor perdido me fere tão punhais. E por mais que disfarce esta saudade, a infelicidade me procura ainda mais. Oh, vejo a missão de querer, amei, mas um dia sem saber, chorei, meus olhos se inundaram na dor de uma saudade. Veio a missão de querer, amei, mas um dia sem saber, chorei, meus olhos se inundaram na dor de uma saudade, e não tive mais felicidade. No cabelo e esse andar de moça prosa, morena, morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando, esperando pra te ver. Deixa de par dessa coisa de dengosa. Anda, rosa, vem me ver. Deixa de lado essa pose, vem pro samba, vem sambar. E o pessoal tá cansado de esperar. Oh, rosa. E o pessoal tá cansado de esperar. Rosa, morena, aonde vais, morena rosa? Com essa rosa no cabelo e esse andar de moça prosa. Morena, morena rosa, rosa morena, o samba tá esperando. Esperando pra te ver. Você, eu, enfim, todos nós ouvimos três lendários grupos vocais e instrumentais dos anos 30 e 40, com o Bando da Lua, uma paródia do famoso In the Mood, de Joe Garland e Andy Razaf, com letra de Aloysio de Oliveira. Foi quando In the Mood ficou Edmundo. Lembrando Uns Lindos Olhos é de José Marcílio. A interpretação foi do Grupo X. Finalmente, o Anjos do Inferno em Rosa Morena, de Dorival Caymmi. Estamos apresentando 78 RPM. Essa é a Rádio Cultura Brasil e a boa música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. Para sermos exatos, estamos em pleno junho de 1931. A ideia para o surgimento da celebérrima dupla Chico Alves e Mário Reis foi mais uma jogada de sucesso de Francisco Alves. E para a alegria da gravadora Odeon, essa dupla agitou o cenário musical da época. Foi então quando, em 1931, a gravadora RCA Victor lançaria outra dupla, que igualmente faria sucesso, João Joca e Castro Barbosa. Pode chorar, pois o mundo é mesmo assim. Tu que zombavas de mim, estás sentindo a mesma dor. Já foi que hoje não és meu amor. Por mim, terás muito que sofrer. Assim, algum dia de aprender. Depois, então, pode ser que eu te dê perdão. Por mim, terás muito que sofrer. Assim, algum dia de aprender. Depois, pode ser que eu te dê perdão. Pode chorar, pois o mundo é mesmo assim. Zombavas de mim, estás sentindo a mesma dor. Já foste, hoje não és meu amor. Quem sofre alguma coisa fez, pois isso é que não tem talvez. Assim, meu bem, tu não zombas de nós ninguém. Sofre alguma coisa fez, pois isso é que não tem talvez. Assim, meu bem, tu não zombas de nós ninguém. Faz o homem o que ela quer. Por isso a nenhuma eu não darei confiança, pois ela ilude o homem como fosse uma criança. Não há quem não se iluda. Com Deus sorriso traidor. Dizem que vingança é pecado, então tu podes crer que eu serei um pecador. Não há, não há, não há que não se iluda com teu sorriso traidor. Dizem que vingança é pecado, então tu podes crer que eu serei um pecador. Mulher assim, Deus me livre, não preciso. Meu benzinho, tu pensavas me iludir com teu sorriso. Já julgavas ser dona do meu coração. Queres me ver sofrer, desiste da pretensão. Não há, não há, não há que não se iluda com teu sorriso traidor. Dizem que vingança é pecado, então tu podes crer que eu serei um pecador. Quinta parte principal do mundo, e foi morar no morro, no coração do vagabundo. Antigamente ele vivia abandonado, e era a quinta arma do malandro apaixonado. Europa, Ásia, América, Oceania, quatro partes principais do mundo. Mulher na palha, tamborim baralho, quatro armas principais do vagabundo. O samba nasceu na África, quinta parte principal do mundo, e foi morar no morro, no coração do vagabundo. Antigamente ele vivia abandonado, e era a quinta arma do malandro apaixonado. Quatro partes principais do mundo. Mulher na palha, tamborim baralho, quatro armas principais do vagabundo. Aí foram duas duplas momentâneas que fizeram história. Com João Joque e Castro Barbosa, nós ouvimos a primeira e a terceira composições deste bloco. Pode Chorar, de Bussi Moreira, e as cinco partes principais do mundo, de Benedito Lacerda e Gastão Viana. E com a dupla Francisco Alves e Mário Reis, acompanhamos a composição do meio, Não Há, samba de Francisco Alves, Ismael Silva e Newton Bastos. Estamos apresentando 78 RPM. As históricas duplas Mário Reis, Francisco Alves e João Joca, Castro Barbosa deixaram seguidores. Aí vão três exemplos: a dupla Preto e Branco, a dupla Verde e Amarelo e Joel e Gaúcho. Vamos a elas. 4 horas da madrugada, mulher, porque veio tarde assim? Você quando vai pra orgia, emendando a noite ao dia, não se lembra mais de mim? 4 horas da madrugada, mulher, porque veio tarde assim? Você quando vai pra orgia, emendando a noite ao dia, não se lembra mais de mim. Eu sou bondoso demais, embora tenha ciúme. Se alguém vir o que você faz, vai pensar até que é costume. Muda o seu proceder, isso não lhe fica bem. Mais tarde pode se arrepender, se lhe abandonar por alguém. 4 horas da madrugada, mulher, por que veio tarde assim? Você quando vai pra orgia, emendando a noite ao dia, não se lembra mais de mim. 4 horas da madrugada, mulher, por que veio tarde assim? Você quando vai pra orgia, emendando a noite ao dia, não se lembra mais de mim. O galo já está cantando, o dia está amanhecendo. Agora que você vem chegando, e o meu amor vai morrendo. Assim. Você quando vai pra orgia, emendando a noite ao dia, não se lembra mais de mim. Da Maria, os 3 dias vou guardar meu macacão. Vou fazer um baile de fundo na cidade, gozar a mocidade, desabafar meu coração. Ai, ai. Thank you. todo samba, pois o samba me criou. Mas se acaso um grande amor eu arranjar, não vou pra casa, eu não vou, não vou. Só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Mas se acaso um grande amor eu arranjar, não vou pra casa, eu não vou, não vou. Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado de batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então não vou pra casa, não senhor. Não vou, não vou, só vou pra casa quando o dia clarear. Eu sou do samba, pois o samba me criou. Mas se acaso um grande amor eu arranjar, eu sou do samba, pois o samba me criou. Mas se acaso um grande amor eu arranjar, eu vou pra casa, eu não vou, eu vou. Eu sou do samba rasgado, do samba bem ritmado, que deixa a gente cansado e batucar. Mas se na roda do samba eu encontrar um amor, aí então não vou pra casa, não senhor. Aí foram três duplas históricas, com a dupla Preto e Branco, formada por Francisco Sena e Erivelto Martins. Deles, nós ouvimos Quatro Horas. Em seguida, a vez da dupla Verde e Amarelo, que era formada por Wilson Batista e Erasmo Silva, de Antônio Almeida e Odemar Magalhães, Escravo do Trabalho. Depois, na interpretação de Joel e Gaúcho, uma das duplas mais duradouras de nossa música popular, Não Vou Pra Casa, samba de Antônio Almeida e Roberto Roberti. Estamos apresentando 78 RPM. Paulistinha querida. Outra dupla de sucesso, Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma. Meu amor, não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32, Paulistinha querida, qual é a tua cor? Que tanto disfarça com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32. Eu desta vez ofereço esta canção singular Paulistinha querida, que um dia o Brasil inteiro há de adorar. Paulistinha querida, qual é tua cor? Que tanto disfarça com teu pó de arroz. Não é loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32, Paulistinha querida, qual é tua cor? Que tanto disfarça com teu pó de arroz. Não és loura nem morena, não tem nada de mulata, Paulistinha querida. A tua cor é 32. Tem um sorriso tão lindo, que tanta graça no andar. existe uma estrela que brilhe como seu olhar. cidade inteira e não encontrei Inês. Voltei pra casa triste demais. O que Inês me fez não se faz. E no chão, bem perto do fogão, encontrei um papel escrito assim: pode apagar um fogo, mané, eu não volto mais. Pode apagar um fogo, mané, eu não volto mais. E o que nós ouvimos foi o seguinte, anote aí. Paulistinha Querida é uma marcha de Eri Barroso que fez sucesso com a dupla Januário de Oliveira e Arnaldo Pescuma. Calado Venci é um sucesso de uma parceria e tanto. Erivelto Martins e Ataúfo Alves. A interpretação foi do Trio de Ouro. Depois, com o grupo Demônios da Garoa, Apaga o Fogo Mané, de Adoniran Barbosa. Estamos apresentando 78 RPM. Histórias que só o samba conta. Acabo louco, pois não ganho pro café. Ai, se o dinheiro chegasse, eu casava com toda mulher. Ai, se o dinheiro chegasse, eu casava com toda mulher. Ué, pois é, mas se o dinheiro chegasse Bazé, porém me casava com toda mulher. Ué, pois é, eu fazia um Bazé, porém me casava com toda mulher. Ué, pois é. Eu casava com toda mulher. Ai, se o dinheiro chegar, eu casava com toda mulher. Ué, pois é, mas se o dinheiro chegasse e papai não pagasse, eu fazia um bazé, porém me casava. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Quando você desocupou meu coração, já havia outra esperando a habitação. Você passou, como outras têm passado. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Você foi mais uma que cruzou o meu caminho. Você foi mais uma a quem dei o meu carinho. Você foi mais uma que me deu inspiração. Você foi mais uma que ficou na coleção. Quando você desocupou meu coração, já havia outra esperando a habitação. Você passou como outras têm passado. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Você foi mais uma que me deu inspiração. Você foi mais uma que ficou na coleção. Quando você desocupou meu coração, já havia outra esperando a habitação. Você passou como outras têm passado. Você se enganou, eu não estava apaixonado. Maria tem, é boa. Como é que Maria vive? À toa, com quem é que Maria vive? Comigo, onde é que Maria mora? Não digo e não digo e não digo, porque tenho certeza. Certeza, porque sou escolado. Mulher é negócio de lado. Amigo, é melhor separado. Que vantagem Maria diz que tem? É boa. Como é que Maria vive? Na toa. Com quem é que Maria vive? Comigo. Diz onde ela mora, se você é meu amigo. Não digo e não digo, porque tenho certeza. De que certeza? Porque a minha Maria não vai com a cara do homem. E tem a falinha macia. Inicialmente, o Anjos do Inferno em Se o Dinheiro Chegasse, samba de Antônio Almeida e Alberto Ribeiro. Em seguida, a vez do grupo Quatro Ases e um Coringa, em Você Foi Mais Uma, composição de Cícero Nunes. Depois, com o Bando da Lua, de Assis Valente, Maria Boa. É boa. E assim nós vamos encerrando a 16ª edição do 78 RPM, aquela série de programas do tempo do realejo, com periquito e tudo, viu? 78 RPM e a boa música popular brasileira dos anos 30, 40 e 50. O apoio à produção foi de Mariana Benetti. Gravações, Afrânio Vanderlei. Montagens, Isaac França. Apresentação, Celso Brambila. Texto, seleção musical e direção, Márcio Barker. Apresentamos 78 RPM. A sonoridade de uma época na Rádio Cultura Brasil. Realização, Fundação Padre Anchieta.